a nosa solidariedade con Brian McJennings, un sarxento de Marines veterano que hoxe, nunha comisión do Congreso do Senado, partiron de un brazo os seguranzas e un senador republicano de Montana, Tom Sheehy, porque home foi a reclamar pas alí berrando non queremos ir morrer por Israel. No programa anterior faláramos da educación e a formación que o menino Ernesto recebe en Quiroga, onde só o galego é a lingua empregada, e en Madrid, no seu exilio madrileno, que foi ben aproveitado para debrar o idioma gallego, súa antigüidade e vida, de Antonio de la Iglesia, publicado en A Coruña. En Madrid, pode ler, tiña á súa disposición, o Cancioneiro da Vaticana de Teófilo Braga, o Cancioneiro de Axuda de Carolina Micaelis de Vasconcelos, Cantigas de Santa María de Afonso o Sabio e aínda Cantigas de Amigo de Xosé Xoaquín Núñez, que o compraran en 1929. Durante ese exilio madrileno coñeceu toda a obra de Esa de Queirós en portugués, cando tiña 16 anos. E con esta formidável bagaxe informativa a que ten en 1931, cando coñece a Federico García Lorca e fase amigo dele, para ser cooperador, colaborador nos 6 poemas galegos que Lorca escreveu e publicou Anxo Casal en Compostela. Federico García Lorca era 13 anos maior que Ernesto Guerra da Cal. Magnífica, extraordinaria obra de solidaridade de Federico connosco, con o povo galego, con a Galiza e a súa cultura. Nos achamos que Federico García Lorca tiña de ser nomeado Académico de Honra pela Real Academia Galega e dedicar a Ernesto Guerra da Cal un Día das Letras Galegas, que estoes ambas que a Fundación Ernesto Guerra da Cal propus a RAG sen resposta. E agora escutaremos a canción número 1, O Coro dos Tribunais, do álbum do mesmo nome, Coro dos Tribunais, o álbum do Seca Afonso. Foram-se os bandos de chacais, chegou a vez dos tribunais, vão reunir o... Esta canção é... A letra está baseada nunha obra de Bertolt Brecht. Temos também, já que o punhal não mata bem, a lei matemos também. Clarim, sou o tambor, o morto já não sente dor. Quando o deserto nada tem a dar, vêm as águias almoçar. O tribunal dá de comer, venham assassinos ver. O tribunal dá de comer, venham assassinos ver. Nada de novo aconteceu. A recompensa ao punho que matou, uma fortuna quem roubou. Guarda o teu roubo, guarda o bem, dentro de um papel além. Guarda o teu roubo, guarda bem, dentro de um papel. Continuamos con a vida de Ernesto Guerra da Cal, facendo moito fincapé no contexto madrileño que ele ten que viver. Prisón de Ernesto Guerra da Cal nas lutas de estudantes. Acabado o bacharelato de ciencias con 17 anos, estudou durante 2 anos arquitectura na Universidade Central de Madrid. Mudou para letras e finalizou en xuño de 1936, con 24 anos, a carreira de filosofía. É preso por militancia activa no movimento grevista estudantil que avalou nos anos 1928 e 1929 a ditadura de Primo de Rivera. E novamente, con motivo dos grandes confrontos que precederan á queda da monarquía, escreveu Elsie Allen da Cal, a súa segunda muller. Militancia activa de Ernesto Guerra da Cal con 15 anos, con 16 anos, na greve convocada pela Federación Universitaria Escolar contra a Lei Callejo, que era o nome do ministro de Instrución Pública. Calvo Sotelo era o ministro de Facenda, 1925-28, Sanxurxo, director da Guardia Civil. A greve de maio de 1928, que permitía á Igrexa Católica outorgar títulos universitarios nos seus colexios privados. Non podemos máis do que a supor a militancia activa de Ernesto Guerra da Cal, a súa participación, dada a grande movimentación de estudantes que se acrecenta e mesmo desborda en 7 de marzo de 1929, a cando a FUE torna a convocar greve de estudantes contra a dita Lei Callejo. O goberno de Primo de Rivera expulsa Esbert, fundador da FUE, xunto con Emilio González López, que fora secretario da FUE. Expulsa Esbert da Universidade de Madrid. En 9 de marzo, o goberno destituiría o reitor da Universidade de Madrid e decanos de todas as facultades. En domingo, día 10, Policía e Guarda Civil toman ao asalto os edificios universitarios. No entanto, estudantes apedrexaban a casa do ditador na Rúa Barquillo, perto da Rúa Alcalá, e o Jornal ABC. Em dia 11, Primo de Rivera ordena ao Exército ocupar faculdades. Nos dias 12 e 13, barricadas de estudantes no centro de Madrid. Em dia 12, houve 26 pessoas detidas, estudantes, com um ferido grave de bala no colo. Tudo publicado em dia 13 em El Socialista, submetido à censura, obrigado a publicar a informação governamental como toda a imprensa. Nesses dias 12 e 13, acontecem graves incidentes em Valência e Valladolid. Em sábado, dia 16, Afonso XIII assina decreto do governo de Primo de Rivera que, dentre outras medidas, contempla o arresto durante 15 ou 30 dias de estudantes ou outras pessoas detidos por alterar a ordem pública, mesmo com 16 ou 18 anos, caso de Ernesto Gradacal, explicitado no decreto. Suspende o funcionamento da Universidade Central até 30 de setembro de 1930 e a Universidade será governada por uma comissão régia, diretamente pelo Afonso XIII. Publica El Socialista em domingo, dia 17. As segundas-feiras não se publicava. Primo de Rivera encerrou esse sábado a Universidade de Madrid e outras seis não-madrilenas. Na quinta-feira anterior, dia 14, a polícia prende nas suas moradas dirigentes da FUE e os encarcera no cárcere Modelo, denominado na altura Cidade Universitária, pelo número de pessoas universitárias presas, segundo Elsie Allen Dacal e Ernesto Guerra Dacal. Em dia 24 de abril, tornam a abrir as universidades. Em 19 de maio, foram restabelecidas as autoridades académicas. Em 21 de setembro, a Lei Callejo foi derrogada. E agora escutaremos a canção número 2 do álbum O Coro dos Tribunais do Seca Afonso, a canção intitulada O Homem Voltou. amigo. E a casa era escura e a porta batia. O homem queimou um cigarro na testa. Andou mais um passo e tombou. Andou mais um passo e tombou. Chupava-se a vida, que há tempo e medida chupava-se a vida. O homem precisa é de uma outra cantiga. Agora que o frio voltou, agora que o frio voltou. Decretos de repressão carcerária, multas, detenções, registros sem ordem judicial, violação da correspondência, tribunais especiais de repressão, greve como crime de rebelião, conspiração, censura de imprensa, comissão régia, tudo é insuficiente para explicar o mesto ambiente ditatorial que se sofria. Em 22 de xaneiro de 1930, a FUE mobilizaba masivamente o estudantado con greve xeral universitaria en todo o territorio ocupado pelo Reino. Greve de carácter republicano apoiada pelos sindicatos. Seis días após, en 28 de xaneiro, Primo de Rivera demítese. E os estudantes detidos, todos, son excarcerados, incluído Esbert, que é recibido na universidade por unha grande multidão. Nada podemos concretizar de Ernesto e Fernando, na altura Pérez Guerra. Fechabas así unha das páxinas máis brillantes do movimento de estudantes. O ambiente era de euforía e para descrever o que acontecía, o historiador franquista Víctor Fragoso atribuía ao estudantado que a maioría eran desde logo revolucionarios, ateus, socialistas ou comunistas atacados de rusofilia. En 30 de xuño tomou posse o novo goberno presidido polo general africanista Damaso Berenguer. Nesa altura, a Unión Federal de Estudantes Hispanos tiña 15.882 persoas filiadas. O acontecido en Madrid entre 1 e 7 de maio de 1930 mostra a continuidade da ditadura con o general Damaso Berenguer. Publicado en El Socialista de 6 de maio, a Dirección Xeral de Seguranza informa que en segunda feira, 5 de maio, a meia mañá, algaradas de estudantes como as do sábado producíranse en San Carlos, Veterinaria e Universidade Central. Cortado o tránsito na rúa Atocha por lanzamento de pedras e tellas dos estudantes que parece estaren no tellado. Ás 13 horas 30 minutos, estudantes atacan retén de seguranza. Este repele agresón, resultado: un obreiro de 24 anos morto por disparo de arma de fogo e seis persoas feridas de bala, 14, 15, 19, 23, 24 e 43 anos. Feridas por pedradas en Atocha, San Bernardo, comandante de Húsares de Princesa, tres paisanos, dois funcionarios do Corpo de Vigilancia e cinco guardas de seguranza. Manchete del Socialista de 6 de maio, greve de estudantes, un morto e 17 feridos. Informa este xornal do Consello de Ministros urxente para tratar exclusivamente a questón escolar. Unamuno visita a universidade en día 5 con grande manifestación. O día anterior, domingo, día 4, comiso no teatro con 5.000 persoas asistentes, convocada pela Alianza Republicana. Noticia da presenza de provocadores fascistas monárquicos. O xornal destaca greve xeral na España en 1º de maio. O Ateneo Madrileno, presidido por Azaña, con Ximénez da Súa, é un centro de actividade contra a monarquía. No mes de xuño, o goberno do xeral Damaso Berenguer derroga o Real Decreto de 18 de setembro de 1923, en que el rei e o xeral Primo de Rivera prohibían a bandeira galega. No 25 de xullo de 1930, Día da Patria, Ernesto Guerra da Cal e o grupo de galeguistas de Lugo, Luís Pimentel, Anxo Folle, Evaristo Correa Calderón, Vale Gai e Artur Souto isen a bandeira galega na varanda do edificio do Círculo das Artes. Xa dixemos que en Lugo. Ernesto Guerra da Cal acrescenta a ese grupo de galeguistas de Lugo os nomes dos irmãos Otero, Eugenio Montes, Xoán Carballeira e os irmãos Correia Calderón e algún máis. E agora escutaremos a canción do Seca Afonso, a canción número 6, Lá no Xepangara. Vai nesse menino, dentro da palhata tem esse destino, dentro da palhata tem esse destino. Lá na Espangara fica muito bem, deitado na esteira ao lado da mãe, deitado na esteira ao lado da mãe. Para o fim do ano, se morrer de fome, tapa-se com pano. Se morrer de fome, tapa-se com pano. Se tiver já corpo, rega-se com vinho. Se não cair morto, chama-se menino. Se não cair morto, chama-se menino. Corta-se a navalha, tira-se uma tripa, faz-se uma mortalha. Tira-se uma tripa, faz-se uma mortalha. Negrinho de raça, sempre desconfia. Se um musungo passa, diz muito bom dia. Se um musungo passa, diz muito bom dia. Já pedir pão, dá-se uma lambada, vem comer a mão. Dá-se uma lambada, vem comer a mão. Mais uma patada, vai ter morecão. Dá-se-lhe porrada, porque é madrião. Dá-se-lhe porrada, porque é madrião. Para o fim do ano, quando já é moço, guarda-se o tutano, fica pele e osso. Guarda-se o tutano, fica pele e osso. Quando já for homem, tira-se o retrato. Come na cozinha, chama-se mãe nato. Come na cozinha, chama-se mãe nato. Vai para o contrato, no fundo da mina fica mais barato. No fundo da mina fica mais barato. Quando já for velho, chama-se tratante. Dá-se-lhe aguardente, morre num instante. Dá-se-lhe aguardente, morre num instante. Estamos a emitir o programa A Vida e a Obra de Ernesto Guerra da Cal desde Radio Filispín, a rádio libre e comunitaria, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. Continuamos con A Vida de Ernesto Guerra da Cal e o contexto que le ten que viver, que prácticamente toda a ditadura de Primo de Rivera desde 1923 até 1930, en que cae Primo de Rivera e hai un tempiño, uns cuantos días en que desde a queda, desde a demisión de Primo de Rivera até a proclamación da República, pois hai diferentes acontecimentos que nos achamos que teñen moito interese porque inevitablemente Ernesto de Guerra-Dacal participa deles. En 17 de agosto de 1930 críase o Pacto de San Sebastián e un comité revolucionario. En setembro, greves xerais operarias en Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbo. En outubro, Bilbo máis unha vez. Onda de greves percorría a Galiza. Movimentos revolucionarios por moitos lugares. Regresa Ernesto Guerra-Dacal a Madrid e en 13 de novembro vive a greve xeral operaria con estudantes convocada pelo asasinato de varios traballadores no enterro dos operarios mortos a traballar nun edificio que desabou na rúa Alonso Carro. Alastra para outras cidades. En Barcelona prolongouse durante unha semana. Ortega y Gasset publica nun xornal madrileno o artigo intitulado De lenda est monarquía. O Comité Revolucionario do Pacto de San Sebastián, depois de adiar unha e outra vez, marca a data de insurreixón para 15 de dezembro. Adiantándose, en día 12, levántanse militares e algúns civis en Xaca, comandados por Fermín Galán e Ángel García Hernández, que proclamaran a República e marcharan sobre Zaragoza, onde tiveran que se render por falta de apoios. Foran fusilados en domingo 14 de dezembro sen indulto e con a quiesencia de Afonso XIII. No día seguinte, 15, acontece a sublevación do aeródromo de Cuatro Ventos en Madrid, tamén fracasada. Nen PSOE, nen UGT deran a orden de greve xeral. O estudantado está envolvido en todos estes movimentos e así Ernesto Guerra-Dacal encarta a Franco Grande moitos anos depois conta eran os fins de 1930, tempos de greves de estudantes en que o seu irmão Fernando e ele foran presos e procesados por crimes de lesa majestade, acusados, eu falsamente precisa, de ter cortado a cabeza do busto de Alfonso XIII, cabeza que estaba no Paraninfo da Universidade Central. Con o fin da dietadura, almirante Aznar forma goberno encomendado pelo rei en 18 de febreiro de 1931 e convoca eleições municipais. O proceso foi diferido sine die e os dois irmãos postos en liberdade, depois de pasar un mes e pouco máis no cárcere modelo, o piparamente, cualifica Ernesto Guerra-Dacal pasado medio século, tiña na altura 19 anos cumpridos en 19 de dezembro. Conta tamén como foi preso o seu amigo Emilio González López en carta a Franco Grande, de 20 de xullo de 1992. Pois ben, un día estábamos, como de costume, a pasear en espera do rebuliço, cando, non sen sorpresa nosa, vimos que se xuntaba un grupo de señoritos ben armados de casetes, bengalas e varapaus, que comezaran a dar estentóreos Viva el Rei. Eu estaba con un grupo de colegas da FUE e logo nos lanzamos contra aqueles camelots do Guá. Eu lembro-me que me engalfiñei con un monárquico que eu coñecía de vista, chamado Apolinar de Rato, que máis tarde tomou parte na Sanxurxada. Recebí dúas bengaladas, unha no brazo esquerdo e outra na cabeza. Mais eu, con a furia da dor, acertei-lle con un soco nos fociños que lle deixou a cara esmungarrada. No fragor desa luta, eu vi ao meu lado ao Emilio González López, que era a colega de facultade do meu irmão e asistente da cadeira de Direito Penal de Ximénez da Súa, tamén como contrincante aliado. Ia de pasaxen, viu a barafunda, viu-me, eu vi os vivas e os morras e entrou na lida. Quase instantaneamente, os guindas, que estaban apostados na esquina de Alcalá e Marqués de Cubas, se atiraran a deter, naturalmente, aos revolucionarios. Eu, como pernilongo, que sempre fui, logo me safei. E o Emilio, pernicurto e menos célere, foi apañado. E no día seguinte, todos os xornais da direita atribuíran a arruaza ao profesor Vermello, catedrático penalista Ximénez de Súa, instigador da desorden pública, etc., etc. Ernesto Guerra da Cal estaba con un grupo de colegas da FUE, como de costume. Podemos pensar que Ernesto Guerra da Cal pertencía á FUE. Emilio González López fora fundador da FUE e colega da facultade do seu irmão Fernando e asistente, profesor, da cadeira de Direito Penal de Ximénez da Súa. Este fora expulso da universidade pelo ditador Primo de Rivera, embora os protestos de estudantes que están no orixen da creación da FUE por Esbert, natural de Mallorca, que pertenceu á Esquerra Republicana de Cataluña e outros, entre eles Emilio González López, en 1926. E agora escutaremos a canción número 7 do álbum do Seca Afonso, a canción intitulada Eu marchaba de día e de noite. Eu marchava de día e de noite, mais do que día de avanço ganhei. Só o forte tem sorte, para o fraco é o chicote. Mais que día de avanço ganhei, mais que día de avanço ganhei. Só o forte resiste ao combate, sabe o curi que não há outra lei. Ó petróleo da terra, hei de ter-te na guerra. Só uma morte é que sabe o que eu sei. Só uma morte é que sabe o que eu sei. O homem conquista a vitória sobre o deserto e o rio também. É ele que se vence e domina e alcança o petróleo que a todos convém. O petróleo que a todos convém. A morte é para o fraco e o combate é para o forte, foi Deus que mandou. Ao rico uma ajuda e ao pobre uma surra. Foi assim que o planeta girou. Foi assim que o planeta girou. Quem cai já não torna a cair. Deixou ficar porque assim está bem. À mesa da fama assentou-se quem mama. É assim porque a gente convém. É assim porque a gente convém. Só os mortos não comem à mesa e o cozinheiro não se incomodou. E quem fez o patrão também fez o criado. Foi assim que o planeta girou. Foi assim que o planeta girou. Quando tudo te corre a prazer, vêm amigos estender-te a mão. Mas se Deus ou o diabo viram tudo ao contrário, ninguém vai levantar-te do chão. Ninguém vai levantar-te do chão. Do fascismo monárquico español, cualificado por Ernesto Guerra da Cal como camelotes do Guá, é un bon referente a Apolinar de Rato Rodríguez San Pedro, pertencente á Renovación Española de Calvo Sotelo e tío de Rodrigo Rato Rodríguez, vicepresidente con Aznar é presidente do Fondo Monetário Internacional, na actualidade preso. A saga dos ratos, segundo o xornalista Ramón Tejeras, en www.elconfidencial.com, de 19 de abril de 2015, ten o seu verso en Asturias. Saga de militares e escritores enriquecidos en a escravaxista a Habana no 19 século. O bisavó de Rodrigo Rato Figueiredo, chamado Apolinar de Rato e Evia Agüelles, finaliza estudos de Direito en Oviedo en 1853, xunto con Faustino Rodríguez San Pedro. Os dous exerceran como advogados en Asturias e, ao pouco tempo, Apolinar trasladouse a Habana, onde tiña familiares ilustres. Faz fortuna como fiscal e funcionario das últimas colonias españolas en ultramar. En 1880 nace o avó de Rodrigo Rato Figueiredo, que casa con a filla de Faustino Rodríguez San Pedro. Os seus fillos, Apolinar, Faustino e Ramón de Rato Rodríguez San Pedro, herdan e acrescentan a fortuna acumulada que, por súa vez, herdan Rodrigo Rato Figueiredo e irmãos. Na saga dos ratos, propietarios de minas, armadores de barcos, outras industrias, bancos e moita outra cousa, destaca Ramón Rato Rodríguez San Pedro, pai de Rodrigo Rato Figueiredo e irmão do Apolinar do confronto con Ernesto Guerra da Cal. Ramón completa estudos en Múnich, onde se entusiasmou con a Alemanha nazi. En 1935 publica o libro Perfil Juvenil de Europa, en que defende a Alemanha nazi. Regresa en 1936 apoiado por Millán Astray. Funda Radio Nacional de España con outras persoas. Cría a cadeia de emisoras Rato, que vende a ONCE para ser criada Onda Cero. Compra bancos e especula con moita cousa, até que Ramón pai e Ramón fillo son condenados a 3 e 2 anos de cárcere e coima de 200 millóns de pesetas. En 1971, Franco indúltalles as penas de cárcere e multa. Ramón Rato, financiou o nascimento da Alianza Popular de Fraga. Ambos irmãos, Ramón e Apolinar, pertenceran á Renovación Española. A Sanxurxada foi un plano de acción de guerra para a derrocada da República encabezado pelo general Xosé Sanxurxo, marqués do Rife, título dado por Afonso XIII pelos masacres que cometeu na Guerra do Rife e o desembarco de Al Hoceima, que comezou en 10 de agosto de 1932. Sevilla foi tomada pelas forzas militares de Sanxurxo. En Madrid foran derrotadas diferentes columnas que tentaban chegar á Praça de Cibeles, onde estaba o edificio do Ministerio da Guerra, o Palacio das Comunicações e outros objetivos que os monárquicos alfonsinos en rebelión pretendían tomar armados. Apolinar de Rato Rodríguez San Pedro era un deles, segundo Ernesto Guerra da Cal. E agora escutaremos unha outra canción do Seca Afonso, a número 11, intitulada O Coro dos Tribunais, tamén baseada en Bertolt Brecht. Em 22 de janeiro de 1931, greve geral de estudantes pela liberdade do alumnado e professorado e para non seren processados e contra as agresores do fascismo monárquico. En 5 de fevereiro, Berenguer encerra a universidade, decreta un mes de ferias forzadas para evitar o movimento alastrar a outras universidades fora de Madrid. Emilio Mola é director de segurança e frisaba que o 70% de estudantes mantería a campaña de mobilizações até as últimas consecuencias, conquistar a República. En 2 e 3 de marzo, Berenguer torna a abrir as universidades. En 23, 24 e 25 de marzo de 1931 foi o xulgamento do Comité Revolucionario con desmesurado despregue policial que causou a morte a dúas pessoas e 16 feridas nos coñecidos como acontecimentos de San Carlos na Facultade de Medicina de Madrid en favor da amnistía para os de Xaca. En día 23, o alumnado a dar vivas ao capitán Galán e á República. Sentenza de liberdade para o Comité Revolucionario en día 24. En día 25, greve de estudantes contra Mola. Chuva de balas da Guarda Civil contra o Hospital Clínico. Universidades clausuradas en día 26. Posteriormente, Mola sería destituído e procesado. A FUE apela a continuar a luta. 17 días depois, en 12 de abril de 1931, eleições municipais e proclamação da República em dia 14. A proclamação da República Espanhola. Em 12 de abril de 1931, Ernesto Guerra da Cal não tinha cumprido os 20 anos e não podia votar, porque a idade para ter direito era de 25 anos e as mulheres não o tinham. Em Madrid, ganhou a coligação republicano-socialista com 30 pessoas eleitas, 14 republicanas e 16 socialistas, sobre 20 monárquicas. O Partido Comunista de España apresentouse só, ao contrario que no País Vasco e Andalucía, onde fixeran pactos electorais con outras forzas. A quen votaría Ernesto Guerra da Cal caso puder facelo é que non sabemos. En 13 de abril, millares manifestáranse nas rúas con vivas á República e morte á monarquía. A última hora do día, a Guarda Civil, cuxo director xeral era Sanxurxo, carga contra os manifestantes, entre os quais Frederico García Lorca, perto do Palacio das Telecomunicações. Estaría Ernesto Guerra da Cal? Podemos pensar que estaría. Às 15 horas do día 14, a Porta do Sol cheia. Unha multidão proclama a República. Con Ernesto Guerra da Cal? Achamos que sim. Afonso XIII manda disolver. O capitán, ao comando da forza que guarda o goberno, que guarda a gobernação, nega-se, porque os soldados non obedecerían. Às 18 horas chegan Maura e Largo Caballero, e desde a gobernação proclaman a República e o goberno provisorio. Repetiranse as eleições municipais en 31 de maio de 1931 en moitos lugares debido a reclamações por fraude electoral monárquica, dentre elas Lugo e povos da provincia con triunfo republicano, en A Coruña, excepto nas cidades de A Coruña, Ferrol e Compostela, con abafante triunfo republicano, en Vigo, parcialmente para 18 postos, PSOE 7, PRSE 7, Agrarios 4. Celebraranse eleições xerais en 28 de xuño de 1931, con abafante triunfo republicano. No día anterior, 27 de xuño de 1931, perante o operariado en luta, Alonso Ríos proclama en Compostela a independencia da República da Galiza abraçada a Portugal. E para celebrá-lo, escutaremos a seguinte canção de Afonso, de Seca Afonso, Só houve o brado da terra. Só houve o brado da terra. da terra, só o bravo da terra, quem dentro dela veio a nascer, quem dentro dela veio a nascer. Agora é que pinto o pago, agora é que pinto o pago, agora é que isto vai aquecer, agora é que isto vai aquecer. Nas eleições do 28 de junho, eleições para elaborar a Constituição pela Federação Republicana Galega, coligação de Orga e PSOE, são eleitos 15 deputados de um total de 470. Dentre eles, para além de Santiago Casares Quiroga, António Vilar Ponte, Ramón Soares Picallo, Emílio González López, Roberto Novoa Santos. Também são eleitos Castelao, pelo Partido Galeguista da Pontevedra, fundado em 1 de junho de 1931, e Outeiro Pedraio, pelo Partido Nacionalista Republicano de Ourense, mas não nenhum nem outro pelo Partido Galeguista, que será fundado em 5 e 6 de dezembro de 1931. Nestas eleições, a idade para poder votar era de 23 anos, e só votaran homens. As mulheres não tinham direito a votar, mas sim a serem eleitas. Segundo Elsie Allen Dacal, a segunda mulher de Ernesto Guerra Dacal, uma vez eleito deputado, Castelao, acompanhado de Virginia, visitam em Madrid a mãe de Ernesto Guerra Dacal. Ernesto assiste regularmente à tertúlia dos galeguistas que se reunían no Café Resina. De que se podía falar nesa tertulia? Con certeza do abandono da defesa da autonomía da Galiza da parte de Santiago Casares Quiroga e o que ele representaba, que axuda para a criación do Partido Galeguista 6 meses após as eleições do 28 de junho, aliás, repetidas en 19 de julho e até 8 de novembro, en determinados lugares. do abandono de alguns da Orga para o Partido Galeguista, do grupo Minoría Gallega, criado no Congreso Republicano, en que se integrarían Castelao e Outeiro Pedraio. Enric Uxelei da Cal, fillo de Ernesto Guerra da Cal, afirma o seu pai, Ernesto Guerra da Cal, posuir cartón de filiación do Partido Comunista de España polo menos desde o 4º Congreso celebrado en Sevilla en 17 de marzo de 1932. Aventura estar filiado mesmo desde antes. O activismo de Ernesto Guerra da Cal permite pensar iso. En xaneiro de 1931, o PSE tiña 1000 persoas filiadas. En dezembro pasou a 8.800. En dezembro de 1932, tiña 15.000 persoas filiadas. No verán de 1932, Ernesto Guerra da Cal percorre de automóvil toda a costa atlántica da Galiza, afirma Elsie Allen da Cal, a súa segunda muller. Temos de pensar que dispuña de automóvil mesmo para se deslocar en Sevilla, ele e Fernando, e asistiron ao Congreso do PSE, onde o representante ourensano, o veterinario Benigno Álvarez, negouse a falar español nas SOEs e dispusera de un tradutor portugués. Coñecían os irmãos Ernesto e Fernando o Benigno Álvarez. E agora escutaremos a canción A presenza das formigas. Sí, espera, espera. A presença das formigas nesta oficina caseira. Con esta canción A presenza das formigas do Seca Afonso despedímonos até o próximo programa na próxima quinta-feira de 16 a 17 horas desde Radio Filispín, radio libre e comunitaria, emitindo en Ferrol en Terra de Ancos en 102.3 FM. Até a próxima. Quero-te mais do que a morte, quero-te mais do que a vida. Das formigas nesta oficina caseira, a regra de três composta às tantas da madrugada. Maria, que eu tanto prezo e por modéstia me ama, a longa noite de insónia às voltas na mesma cama, a longa noite de insónia às voltas na mesma cama. Liberdade, liberdade. Quem disse que era mentira? Quem disse que era mentira?